Está no ar, na Jovem Pan, a maior audiência do rádio brasileiro. Mora em Guarulhos, é a nossa Robert de hoje. Que olá, beleza, Cíntia, tudo bem? Meu bebê. Delícia. Fale no microfone. Tudo bem. A Cíntia está desempregada. Por quê, amor? Porque eu tô. Estou correndo atrás. Você tá correndo atrás. Você é formada em quê? Em nada. Mas eu quero fazer faculdade de cinema. Qual é a sua profissão? É um diploma? Eu sou a auxiliar administrativo. Ah, muito bem. Vem trabalhar com a gente. Pronto, falou o RH. Oi, Emílio. Oi, eu queria falar que hoje eu trouxe o meu primo. Amanhã ele tá fazendo aniversário, 16 anos. Então ninguém perguntou. Ai, ai, ai, ai. Mas é pra agora vocês queria... dar feliz aniversário. Não, não, ele, não vou dar nada pra ele. Eu queria que ele mude o cabelo dele. O que eu queria era bater um bom papo com você. Diga. Mas você tá muito enxerido. Desculpa aí, então. Você já veio toda. Ai, não quero mandar um abraço. Quero mais um abraço. Tá bom? Já tá muito amigo. Muito amigo. Muito, é. Né? Já tô perguntando, tentando uma aproximação. Tentando uma conversa, né? Dando carrinho. Já vem com aniversário. Que é isso? Que é isso, bebê? Já queimou o filme. É. Desculpa aí, hein? Tá bom. Então, voltando. Não, agora. Agora vamos ver. Vai lá, Gabiru! Segue, Gabiru! Notícias de última hora, Gabiru! Contra Lince Zanetti completa. Contra o quê? Lince Zanetti. Completa 600 jogos pela Inter de Milão. Trezeguet faz operação e fica fora dos gramados por 4 meses. Mecaim diz que a história vai julgar a ação de líderes diante da crise financeira. Nicole Dickman, discurso de... Nicole Dickman, da América. Kidman. Pra brasileira. É isso? É isso aí. É isso? Kidman. Discurso de... Londres. Vai. Me perdoa. Discurso? Não, discurso de... Londres. Vai, bicho. Vai. Por favor. Discurso... Deixa eu pular. Não, vai. Por favor. Vai. Discurso de Nicole Kidman, faz discurso de... É bom, hein? Vai lá, o povo espera, Gabriel. O presidente do Irã. Nicole... Discurso de... Nicole... Não, Dickman. Discurso... Não é Dickman, Kidman. E Nicole Dickman? Nicole Kidman. Discurso... Kidman. Discurso de... Armadinage! Não, Dani! Como chama? Vai rápido! Armadinage! Vai rápido! Armadinage! Vai de novo! Vai, Gabiru! Discurso de? Discurso de Armadinage! Você ouviu? Gabriel! Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Minha melancia com a sementinha no meio. É, sou eu que tô com a sementinha no meio. Eu vi na foto. Vamos lá. Não se dependura o boné onde a mão não alcança. É isso aí. Sementinha, vai, Zé Sementinha. Quem você convidou? Engravida. Come, engravida. Bem, hoje teremos a presença de Arnaldo Ferreira dos Santos. Muito legal. Certo, ele é perito criminal e está lançando o livro Fraudes, Prevenção e Fraudes e Golpes, ok? Exatamente. Eu acho que hoje seria uma boa pessoa para a gente discutir o caso do Gabiru, que deu golpe, roubou... Na igreja. É uma história dramática, né? Então, vale a pena. O Gabiru, eu não sei se isso ele é um golpe. Ele era coroinha. Ele era coroinha e roubou o dízimo da igreja. Que horror. Não, mas isso não é golpe, isso é um negócio, é um larápio. Não sei. Daí é falta de caráter. Vamos ver, vamos conversar com o Arnaldo hoje. Boa, entende tudo de golpe. O Pitinho quer contar. O Pitinho. Recém-nascido? É. Vai. Vai, Pintinho. Vai, Pintinho. Vai, little boy. Por que a loloira toma banho sem ligar o chuveiro? Ela usa shampoo pra cabelo seco. É isso. Vai lá, Gabiru. Gabiru, vai, Gabiru. Uma loura perguntou para outra: o que fica mais longe, a lua ou New York? A lua ou New York? Nunca sei, eu nunca fui pra lua. Acho. Não. Aí a outra, aí ela... Não, vou repetir. Uma loura perguntou para a outra: o que fica mais longe, a lua ou New York? New York, a lua eu consigo ver. O que vai? Aí ela respondeu: ô, sua boa, você tá vendo New York daqui? Ele já matou, então, o rabinho. Vai dormir, Gabiru. As mulheres da lentilha, já fazer um rico cheirinho. Elas são tão belas, lavam as suas panelas. O solvinte é malar, não apertam na venda lá. Já está na hora. Você tem a oportunidade de fazer perguntas aqui para um perito criminal. Ele está lançando o livro Fraudes, Prevenção a Fraudes e Golpes, da editora Insular. Ele é pós-graduado em segurança patrimonial e física. É um cara que entende tudo. Aqui está ele, Arnaldo Ferreira dos Santos. Fala, meu querido Arnaldo, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tudo certo. Você é o cara das fraudes. Você é o cara que descobre todas as tramóias, tudo que acontece por trás de golpes, fraudes, extorsões, etc. Mas você sabe que quando me falaram dessa pauta, eu lembrei de uma frase daquele cara que era um filósofo. Ele era... Um pensador, Marcos, um pensador alemão chamado Bertolt Brecht. Ele dizia o seguinte: melhor do que roubar um banco é fundar um banco. O banco não é o negócio que mais frauda e toma dinheiro dos pobres correntistas, das pessoas que vão lá e depositam o seu dinheirinho no banco, e o banco tem taxas, o banco cobra tudo de você. Se der um pau, não te devolve o dinheiro. E agora, com essa crise mundial, as pessoas podem até perder todo o dinheiro que depositaram naquele banco, porque eles não têm lastro, eles não têm o dinheiro que se deposita lá, não é dinheiro. O banco não é o grande picareta desse negócio todo? É, você falou fundar um banco nos Estados Unidos, eles conseguiram afundar um banco. Já afundaram, né? Exatamente. Não, vários. É, vários. Agora, aí é uma fraude institucionalizada. Exatamente, é uma fraude ilegal. Exatamente. É, por exemplo, hoje nós temos uma grande contraventora nacional, que é a Caixa Econômica Federal. Ora, se o jogo de bicho é proibido, então o que, que a Caixa faz numa contravenção? Mas sem entrar no mérito, né? O sistema bancário, de certa forma, tem uma série de elementos de segurança no cheque, por exemplo, que é desconhecido pelo cidadão comum. A chamada linha louca. É um recurso, são fundos de segurança. O nosso padrão monetário, para você ter uma ideia, tem informações de extrema importância que também é desconhecida pelo cidadão comum. Por exemplo, eu mostrava ainda há pouco, a gente comentava, uma cédula autêntica, por incrível que pareça, nela está escrito falsa. Que é um fundo de segurança, um elemento de segurança, só que a qualidade da falsificação no Brasil tem aumentado consideravelmente, e isso induz as pessoas, até o sistema bancário, a receber cédula falsa e botar de volta em circulação. Eu já saquei em caixa eletrônico é uma possível. Nota falsa. Nossa. É possível. Mas eles não têm como detectar isso, o caixa eletrônico? Não. Não. Não consegue detectar? Não consegue pelo volume. Às vezes o dinheiro entra em depósito num caixa, e o caixa é humanamente impossível você checar um volume aí de uma nota por uma, né? Não checa, não há como. É impossível. Qual é o golpe mais comum? Um fato curioso, até para que o ouvinte tenha, eu diria, esteja ligado, né? Esteja atento a essas possibilidades. Postos de gasolina, por exemplo, restaurantes, são ambientes onde são muito visados. Até eu diria o seguinte, é muito comum você para num posto de gasolina, completa o tanque, o abastecimento, na hora de pagar o cidadão, olha, nós não aceitamos cartão, por exemplo, né? Bom, tira o combustível, hoje é quase que impossível porque os carros têm meios de segurança para evitar o roubo de combustível. Um outro exemplo, restaurante, você almoçou um grupo aqui de amigos e tal, ó, vou pagar a conta, saca o cartão, o garçom amigo, não aceita o cartão. Enfim, bota o dedo na goela, vai devolver não tem como. Motel, por exemplo, o cara tá saindo, ó, não aceita o cartão, estorna, não sei. Pensa nisso, se é possível estornar isso ou não. Não, né? não tem. Mas a questão do posto, dos postos de gasolina, camarada dá R$1.000, R$5.000 para o frentista, cédulas falsas. O frentista, na medida que chega o cliente, o abastecimento, quando pago em cash, ele substitui uma ou duas cédulas de 50 pelas do bolso, que são falsas, e volta para você e diz, olha amigo, sinto muito, mas essa cédula aqui é falsa. Quando, na verdade, ele não pode atestar isso, ele não tem competência para afirmar que ela é falsa. Mas ele diz a você, olha, sinto muito nessa célula. Isso é comum? É comum, tem ocorrido. Dólar também. Isso, essa história, na verdade, ela vem desde Miami. Quando Miami era um Paraguai disfarçado, era muito comum brasileiro fazer compras em Miami. E lá em Miami, na maioria dos comércios, você tinha brasileiros atendendo. E os brasileiros faziam isso com dólar. Ia comprar um eletroeletrônico, 100, 200, 300 dólares, mesmo essa cédula nova, chamada cara grande, aí do dólar. Ele trocava a nota e ele trocava por uma rapidamente ali na gaveta, você está num país estranho, eventualmente não domina a língua, e pelas mais diversas razões, você acaba substituindo a cédula. Quando na prática você acaba de receber uma cédula falsa. É incrível a criatividade de... Estelionatário. É impressionante. Isso é briga de gato e rato. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu querido Arnaldo. E roubar o dízimo da igreja? Você já viu um golpe? Um caso assim. Mas tem um caso aqui nessa mesa. O cara falou, roubou de Deus. A carinha dele. Você já viu alguém roubar? Aí tá perdoado. Aí tá perdoado. Mas o roubar de Deus, nessa linha, aqui também, aqui em São Paulo, recentemente, um fato curioso. O camarada estava roubando do banco, do lado externo do ambiente ali, do autoatendimento, do cash, com notebook. A partir do infra, acionava um dispositivo chamado dispensador de cédula, que está no caixa. Para quem imagina que é um molequinho pequenininho, baixinho ali, contando dinheiro, não é não. É um dispositivo chamado dispensador de cédula. E ele, com o infra do lado externo do ambiente, acionava esse aplicativo e a maquininha dá-lhe a cuspir dinheiro ali. O camarada botava uma sacolinha do lado de fora, 76 mil num banco, 18 no outro e tal. Nossa. E normalmente se faz isso em dias de véspera de feriado, feriado na sexta, na segunda, que os caixas são supridos até o seu limite. Caixa automático. Caixa automático. Agora, eu estava lendo outro dia no jornal que foi pega uma quadrilha, não sei se foi em São Paulo, que eles iam com laptop. Mas como é que eles entram? Porque eu acredito que o banco deva ter um sistema muito bom de segurança. Como é que esse hacker, até então um moleque, consegue fazer todo esse trabalho de... Essa tramóia. Mas não há nem impedimento no autoatendimento de você acessar com o notebook. Nesse sentido, não há. Eu sei, mas no caixa automático você consegue conversar com o seu aparelho ali, não? Na verdade, esse caso, inclusive, foi detectado que a pessoa que estava fazendo, as pessoas do grupo, eram pessoas que tinham conhecimento da tecnologia, ou seja, já haviam sido funcionários de uma empresa, uma das maiores empresas de automação bancária no Brasil. Entendi. Então, era gente que já conhecia. Exatamente. Então, quando você diz, olha, eu tenho um sistema bancário anunciando que o seu mainframe, o seu grande porte, o seu computador central é inacessível, no mínimo ele está cometendo uma gafe e desafiar a inteligência do falsário. Eu, por exemplo, nunca usei internet. Eu nunca usei assim para pagar, para entrar no banco. Cartão. Nem comprar nada, coisa. Nada. Porque é um negócio que eu falo, cara, eu não vou. Eu uso, nunca tive problema. Eu também. Eu também não. Forte, é sorte ou não. Eu não uso muito, mas tipo, uma vez por mês eu uso. Mas aí tem algumas dicas importantes. Alguns fatos curiosos. 86% da fraude não ocorre pela habilidade do falsário, sim decorrente da ingenuidade, boa fé, ignorância, burrice, olho grande, ganância, perspectiva de ganhar dinheiro fácil, passa por aí. Agora, com relação ao cartão, a recomendação, diria, mínima que você possa ter em termos de cuidado é: tenha um cartão. Se você é um contumaz usuário da internet, é um habitual usuário da internet, tenha um cartão de crédito com limite pequeno só para esse fim. Então eu diria que é risco calculado. Entendi. Esse é o primeiro procedimento. Se perder, você perde pouco. Perde pouco. O segundo é, use o boleto bancário, como eu diria, alternativa. Isso é possível. E o terceiro é, tenha o teu cartão de crédito, escreva no teu cartão, nada impede que você faça isso. Por favor, solicitar RG. Entendo isso no teu cartão, eventual perda, roubo, extravio do teu cartão, quem acha e vai fazer uso, eventualmente está escrito, por favor, solicitar RG, certamente alguém vai pedir o RG. Isso, ó, meu, só roubei, só mas roubei pode o cartão, fazer não roubei isso? A identidade. Não pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Você pede para, quando você vai ter o cartão de crédito, fala, escreve isso aí no cartão. Você escreve. Ah, você pode escrever. Você pode escrever isso? Pelo que ele está dizendo, né? Isso, você escreve no teu cartão. Isso é uma medida de segurança, é preventivo. Ou seja, por alguma razão eu roubei teu cartão, O cartão é um produto que, se eu tiver de posse, eu imediatamente vou tentar utilizar, porque senão você percebe a ausência e liga, cancela. E cancela. Então, na medida que eu vou imediatamente tentar utilizar, eu não tenho tempo de fabricar um RG com o teu nome. Uhum. Conclusão, está escrito ali, quem recebe no comércio, lê, senhor, por favor, seu RG, e aí você vai responder, olha, meu amigo, só roubei o cartão, não roubei o RG. Então, tá, mas agora as empresas não estão colocando com chip os cartões, agora estão tudo se transformando em chip. Pode. Já dificulta, o né? O cartão chip, você falou bem, dificulta, não impede. Não impede. Dificulta. O chip você tem hoje já, está em fase experimental, o uso do choque e do flash de máquina fotográfica para desestabilizar o chip. Choque? É mesmo? Como assim, choque? Dá um choque no chip, ele se desestabiliza. Ou o flash de uma máquina fotográfica também desestabiliza o chip. Então eu diria o seguinte, algumas pessoas insistem, olha, o cartão de débito, né, o cartão de débito exige a senha. O cartão de débito, alguém mal intencionado, na medida que solicita a tua senha, ele passa o cartão no POS, é a maquininha ali com a altura, né, e vira a maquininha para que você digite a senha. Se ele não digitar o valor da compra, na medida que você digita a senha, você disponibiliza a senha para ele no display. Então você tem que olhar, verificar se tem valores no display. Sempre olhar para ver se o valor está lá. Aí vem a senha. Do contrário, você acaba de disponibilizar a senha. Porque você, ele bota o seu valor. Exatamente. Agora põe 10 pau. Ele clona o seu valor, ele clona o seu cartão e aí já tem a senha. Com certeza. Esses caras são picaretas. Mas o negócio de clonar cartão de crédito não tem como você descobrir ou tem alguma segurança tua? Sem ser com chip, O cartão é o cuidado no uso, eu diria. É, sempre, se possível, não perder de vista o cartão. Essa é uma que é mais ou menos difícil. Que é mais ou menos difícil. Hoje em dia até tem que trazer na mesa, mas tem muito lugar alguns que estabelecimentos que o garçom leva disso, o cartão. Isso, ele traz o POS e você mesmo opera com o cartão. Esse é o procedimento. E também verificar no retorno do cartão se de fato é o teu cartão que está voltando. Ah, às vezes devolve outro. Você quer ver uma prática que tem sido... Ela é recente, tem tido sucesso para malandragem. O camarada, posse de um crachá de um dos fabricantes do POS, da maquininha, chega no estabelecimento, olha, o seu sistema está lento, nós observamos que provavelmente está com defeito de equipamento, nós vamos substituí-lo. E traz um exatamente da marca, instala, testa, checou, está tudo show de bola. E leva o teu, da tua loja. Eu diria uma loja aí de grande rotatividade, uma loja conhecida. A partir dali, o cartão, aliás, o equipamento que ele instala na tua loja, o POS, já está com uma, na verdade, um chupa-cabra e está capturando até 100 posições de cartões de clientes dessa loja. Passado 3, 4 dias, uma semana, eles retornam com a tua máquina original e reinstalam de novo e levam o equipamento. Pronto, já levaram. Chupinharam já. O próprio estabelecimento, de forma ingênua, às vezes, acaba sendo vítima desse. Aí não tem todo, tem o backup lá do, dos clientes. Tem, aí, a partir dali, cartões produzidos aqui em São Paulo, inclusive, com selo holográfico, com toda a tecnologia de segurança, passa para a calha de um cartão, de patrulha de um cartão autêntico. A Polícia Federal, agora, faz pouco de... Eu estava ouvindo pelo rádio aí, há poucos dias atrás, eles pegaram uma quadrilha, parece que agia em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, que a molecada tirava da conta de um, né, tirava da coisa, mandava o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é exatamente o que? Esse vírus aí? É um vírus que instala. Ele, na verdade, ele faz a tua máquina um refém. Ele, a partir de um e-mail, um gênio e-mail, né? Aqueles e-mails atrativos. Veja a perna não sei seu de quem. Seu pênis vai crescer. Veja a mamãe. Veja a bunda não sei de quem. Veja, até, às vezes, até fatos assim, tipo um nós acidente. Nós fizemos com a Samambaia, esse. Nós mandamos para todo mundo para tomar uma grana. Exatamente. Certamente. Samambaia e o Christian pelado, nós mandamos o cavalo de Troia para todo mundo. O Christian, acho que não teve muito sucesso. Teve sucesso recém-nascido de Troia. Cheio de Troia. Esse meu certamente eu não abriria esse meio, né? Abre sim. De Troia. Mas o fato é que instala um... Então, mas o cavalo de Troia, o que que ele faz exatamente no seu, no computador? A tua máquina vira um refém. E esse, na verdade, quem está, inclusive, no comando da sua máquina, necessariamente não está nem estar no Brasil. Isso é um outro fato, que às vezes ocorre de cartão teu que tenha sido clonado ontem aqui em São Paulo, e sabe que eventualmente está sendo feito em outro país. Aliás, nessa história de saque, até aproveitando também um fato recém, você recebe uma ligação, senhor Arnaldo, sim, o senhor mora na rua tal, o camarada me diz o nome da rua, o senhor tem o seu CPF, e confirma ele, confirma o meu CPF. A partir daí ele se identifica. Aqui é o Paulo, e diz o nome de uma operadora de cartão, uhum. Né? Ela diz, bom, o que houve? O senhor confirma uma despesa de $380 em Dallas, nos Estados Unidos? Eu, não. Pois é, nós estamos ligando porque percebemos que o senhor não tem hábito de gasto no exterior, e nós estamos com débito aqui, suspeitamos que o seu cartão tenha sido clonado. O senhor verifique, por favor, se está de posse o seu cartão. O camarada vai correndo, ou puxa a carteira, a bolsa. Ah, achei, está aqui. Não, meu cartão está comigo. Então, realmente, para que a gente possa desconsiderar esse débito, o senhor, por favor, confirme para nós se o senhor está de posse o seu cartão realmente. Aí o camarada dá o número do cartão. Puta, aí ainda insiste. Olha, a senha, o dígito de segurança que o camarada pede. Olha, a senha, 767. Ó, grava bem, 767. O cara insiste na senha para que o outro vá realmente assimile e possa cancelar a possível despesa. Olha que malandragem. Nessa linha, celular. Eventualmente, alguém liga no teu celular, se identifica em sendo de uma operadora e você achando que é de fato a operadora, e o papel é mais ou menos nessa linha. Família, olha, nós suspeitamos que seu telefone tenha sido clonado. O senhor, por favor, desligue seu telefone por algumas horas para que a gente possa rastrear. Aí você desliga. Simultaneamente, alguém está ligando para a tua família para fazer essas extorsões das mais diversas. Sequestro. E a pessoa vai ligar no teu telefone e não atende. E você, mas não é normal, essa hora ele atende sempre. E aí bate o desespero, pânico, né? Geral, destabiliza emocionalmente, cria desconforto pro resto. Não sabia disso aí, não. Está tudo lá no livro? Está tudo nesse livro? Não, aí seria o manual do falsário. Não está nesse livro. Essas informações, elas são de ordem preventiva. O livro fala preventivamente dos cuidados, mas algumas informações é delicado, porque senão realmente vira manual do, falsário. Entendi, vira o... Mas esse livro, se eu comprar o livro lá, esse livro já está à venda. Se eu comprar o livro, ele vai dar o quê? Vai dar dica de segurança para como eu me prevenir desses golpistas. Por exemplo, no dia a dia, no trânsito, abordagem por telefone, um camarada recebeu uma ligação dessa madrugada, e normalmente de madrugada você acorda, você só levanta, mas não acorda, né? Você faz tudo em piloto automático. Então, o camarada atende o telefone, um grito do outro, pai, mãe, pelo amor de Deus, e aí vem aquela no desespero, e você sintomaticamente diz o nome do teu filho, ô Isadora, tá tudo bem. Quando você diz o nome, eventualmente o camarada nem tinha um nome, tinha um nome. Então, quando rola essas perguntas, você faz a pergunta, olha, você está com a minha filha, a do meio ou a mais velha? Não, eu estou com a mais velha, só tenho uma filha, então cai fora, meu irmão. Você já, sabe? Já matou, olha, a charada, minha filha, no desespero, olha, como é que ela está bem, ela está com os óculos, ela sem os óculos fica desesperada, minha filha não usa óculos. Fala, não, ela está de óculos. Sabe? Ou fala o nome errado. Você fala o nome Rodrigo errado. Do cabelo, como é que está o Rodrigo? O Rodrigo está bem. Bom, meu filho não é Rodrigo. Agora, eu sei. verbalizar isso é fácil. É, agora, na hora do desespero. Na madrugada, como eu disse, você só levanta, não acorda, ainda está no piloto automático. Tem paz. Não, vai, vai no quarto, acorda o filho, faz o filho respirar, responder para ter a segurança. Então, mas isso é um treino que você tem que ter, sabendo que existe isso, se você tendo as vai se adequando a utilizar. Mas o que predomina é a ingenuidade. Rapaz, o olho grande, a ganância, eu ouço depoimentos aí com frequência de pessoas. Ah, rapaz, fui vítima de um golpe, comprei um carro ali e tal. Mas o carro foi 20, 30% abaixo do preço do mercado. No mínimo, você foi conivente. Carioca, comprou o carro que derrubaram da cegonha e ele comprou. Coragem. Verdade. O carro chassi tá com de desconto. O chassi tá parecendo um senhor. Mas engraçado, ó. Não, eu tenho uma história, pô. Uma história tem a ver com a parada. O carrinho tá 30%. Caiu da cegonha, o cara. Tá combinado. Eu já fiz arte também. Cartão de crédito. Ó, essa do cartão me lembra que tem uma muito legal aí da Autofraude. Ah, essa é show de bola. O camarada mandou o filho para São Paulo para assistir Fórmula 1. Preventivamente entregou o cartão ao filho. Uma eventualidade. Se precisar. E todos nós sabemos que eu apanho cartão de que não é meu efetivamente, vou para o comércio e me dou bem. Então sabemos disso. Aí o pai entregou o cartão pro filho, o filho veio para São Paulo, comprou ingresso de Fórmula 1, à noite frequentou várias igrejas, pagou dízimo, foi para aquelas missas todas à noite. R$2.830, moleque detonou no cartão. Opa, nossa, forte. Voltou, abriu o jogo pro pai, falou, olha, eu perdi a bússola, me desorientei e tal, e fiz essa despesa. O pai pensou, analisou, avaliou, falou, não vou pagar isso. E não pagou. Simplesmente negou a autoria dessas despesas. Primeiro, provou que na data das despesas ele não estava em São Paulo. Começa por aí. Segundo, a assinatura no boleto de todas as despesas não era, era dele. Ele consciente da... O filho não era... Ajuda uma fé forte, né? Mas é autofraude. Mas, então, essa postura do comércio de não identificar corretamente, eu tenho constatado isso, comentado ainda há pouco. Eu comprei um carro aqui em São Paulo, autorizado por uma financeira. Esse carro ficou 28 dias no hotel aqui em São Paulo. Numa outra passagem, entrei com a documentação, desalienei o veículo. E depois levamos aí para um ambiente onde ficamos aí 3 dias confinados em treinamento, falando sobre essa questão da documentoscopia, papiloscopia, fraude, enfim. Mas o cartão, caramba, você desalienou o carro? Desalienei. Entrei com a documentação no Detran aqui de São Paulo, o Detran desalienou o veículo, seria supostamente a quitação do veículo. Vale dizer que o carro foi devolvido, tá? Isso foi sim, mesmo, sim, jamais sim. Vocês vão saber. É um treinamento. É. Você tem 6 passaportes, né? 6 passaportes. Caramba! Eu fiz uma matéria saindo do Brasil para um canal de TV, passando em 3 estados americanos para mostrar essa coisa da fragilidade, da ingenuidade, da boa-fé. Mesmo nos Estados Unidos, que eles têm uma preocupação com segurança. Em 3 estados nos Estados Unidos. Aliás, na Europa, a partir de 2010, já vai ser a primeira experiência do passaporte, onde não existe mais o físico. O Brasil, inclusive, tem um prazo maior aí para se adequar a essa nova realidade. Não existe mais o documento físico. Seu corpo é sua senha. Geografia da palma da mão, íris, comando de voz, enfim. Você vai ter lá um passo ali, um sensor vai fazer essa leitura e não tem mais o documento físico, que é uma forma de burlar. Hoje a íris, por exemplo, né, como recurso de segurança, perfeito, aquela do filme lá, o cara tirar a bolinha do olho lá e abrir, isso não funciona, porque vai, vai necrosar, mas... É um avanço que... Ô, seu Arnaldo... Agora não há nada que não se dê jeito também. Seu Arnaldo, e os golpes que os hotéis dão na gente? Você vai lá, você preenche a ficha com o teu RG, com o teu... Com CPF, aí o cara... o teu cartão? É, o cara às vezes quando sai... Comigo aconteceu do cara entrar no meu quarto quando eu não tava, eu deixei minha carteira lá, o cara clonou meu cartão e comprou uma passagem aérea no meu cartão. É a responsabilidade do hotel. É, isso acontece também. Mas o hotel não se responsabiliza, irmão. Por nada. Nada. Você responsabiliza, não foi aqui, irmão. Deixa eu te contar uma de hotel. Quando você se hospeda... Aliás, no Brasil você, o Bin Laden se daria muito bem aqui, porque você não pede identidade, eu pergunto qual você quer. Você tem quantos? 125. Para, moço! Mas você pode... A minha mala... Mas você 125, pode... 125, o que é que você tem? RG. Tem 6 passaportes. Mas é um só. É um vampiro. Arnaldo. É um só. Ô, Arnaldo, mas você pode ter isso? Você tem... Tenho credencial. Você tem credencial para isso? Tenho habilitação para isso. Eu sou advogado criminalista, perito criminal, e atuo nessa área há 36 anos. Não vale fazer conta. Cada uma tem um nome. O crime da rua. Não. Pode, tem, abre aquela mala, você vai ver o que tem ali. Vamos fuçar. Pode fuçar na mala. Um perito criminal, ele pode ter isso? Como é que é? Isso tem um objetivo que é a fins instrucionais, treinamento. Então, a minha vida tem sido falar. Aqui tem um pacote de cartões. Gente, ó. Você... O que ele tem de cartão de crédito? Caraca, velho. Quero ser seu amigo, seu Arnaldo. Você não tem passado, nem futuro, nem presente. Nossa, ele tem várias caras aqui. Que loucura. Gente, não, ele tem a Janaína. Foto dele com o nome de mulher. Que muda o cabelo, ele tá meio japonês. O senhor nunca ficou tentado ao crime, seu Arnaldo, com tanta coisa? Olha, eu ganho dinheiro honestamente mostrando desonestidade. Eu acho que isso tem muito a ver, notadamente, com o ginecologista, né? Que é um profissional que trabalha onde os outros divertem. Meu James Bond. Arnaldo, você começou nessa área porque você tomou um golpe ou porque você gostava mesmo? Não, você foi vítima? Não, eu posso ficar com a carteira de estudante quando era adolescente. Que bonito. O boletim. As broncas de colégio me estimulou. A carteirinha do cinema. Bom, é o seguinte, deixa eu falar aqui pra você. O livro dele chama-se Fraudes Prevenção a Fraudes e Golpes. Opa. A editora é Insular, ele chama-se Arnaldo Ferreira dos Santos. Se você quiser mais informações, tem o site da afconsultoria.com.br. afsconsultoria.com.br. Eu vou tocar uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver alguma pergunta, pode entrar aqui no Pânico na Internet. Dinheiro também. Você gostou dessa música? A alegria dela, é falso, filho. Meu sonho é ter uma maquininha dessa. Eita, no quintal de casa. Lasqueira, hein? Cadê Teresa? Estamos de volta aqui com o Pânico na programação da Jovem Pan. Hoje, um papo muito legal aqui com o perito criminal, o Arnaldo Ferreira dos Santos. Ele está lançando um livro chamado Fraudes, Prevenção a Fraudes e Golpes, da editora Insular. Se você quiser, você pode comprar esse livro agora, está à venda aí no site. E se você quiser mais informações, você pode entrar no site do Arnaldo, que é o www.afsconsultoria.com.br. afsconsultoria.com.br. Eu tenho uma pergunta. Você faz palestra também, Arnaldo? Você faz? Faço. Hoje eu não trabalho, eu só faço palestra. Você só faz palestra? Mas a sua palestra, você faz o quê? Para empresa, para sistema bancário, empresa, associações comerciais, associação de lojistas. O Brasil inteiro. Rede de lojas, o Brasil inteiro. Olha, tem milhas você. Ô, Arnaldo, eu queria saber um negócio assim. Se eu pego, vamos supor assim, no comércio, se fosse, eu pego algumas notas falsas. Não percebo, eu vou repassar isso, certo? Certo. Geralmente. Se me pegar, eu sou considerado criminoso? Você é falsário. Enquadra no 289. O que é isso? Agora falando sério. Isso é muito importante porque o comércio tem um comportamento inadequado nessa prática, que é o seguinte. Nenhum estabelecimento comercial ou bancário pode afirmar que a sua cédula é falsa. Quem afirma isso só? Não. O banco retém, ele é obrigado a reter como cédula suspeita. E aí sim uma perícia vai atestar a autenticidade ou não dessa cédula. Certo. Imagina o seguinte, você tinha uma cédula de R$50 no bolso da camisa que foi lavada. Por alguma razão descoloriu ou perdeu a sua maleabilidade. Desbotou. O papel desbotou. Ok, legal. Eventualmente o banco, ao receber, o comércio ao receber essa cédula, estando na condição de suspeita, afirmando que ela é falsa, ele está te criando um constrangimento. E isso enseja uma ação de constrangimento e danos morais. Nesse sentido, eu tenho um caso muito curioso aqui de São Paulo, aqui na Moca. O camarada, veja só, essa indústria que existe no Brasil, eu estou falando isso porque minha área também sou criminal, perito, advogado criminalista, e um caso que eu tenho acompanhado aqui em São Paulo. Uma loja, o camarada entrou numa sexta-feira, 4 horas da tarde, entrou, circulou, pechinchou, pesquisou, achou o carro dos seus sonhos. Pagou R$12 mil pelo carro, carrinho popular, dentro das condições do camarada. A loja consultou todos os meios, Equifax, Serasa, SPC, o próprio banco, tudo dentro da mais absoluta normalidade. 40 minutos após, entra alguém na loja, todo esbaforido, correndo, foi direto no vendedor. Meu amigo, você vendeu um carro, deu as condições do carro, o cara confirmou. É, porque esse carro me interessou, eu andei por aqui, vi, mas o camarada comprou por 12 mil. Só que eu passei na esquina, o cara tá vendendo o carro por 9 mil. Isso é golpe, é fraude, chama a polícia, prende, bate, mata e tal. E aí, assim foi feito. A loja acionou seus meios de segurança, deram flagrante no camarada. O camarada, pelo amor de Deus, vocês estão cometendo injustiça, eu comprei por 12, mas me arrependi, tô vendendo. Bom, que vagabundo, como é que comprou? Enfim. Mídia, todo um auê danado, mau barraco. Camarada, na segunda-feira, a loja apresenta o cheque ao banco. Segunda-feira, 10h15 da manhã, o cheque apresentado ao banco havia R$26 mil de saldo. Nenhuma contraordem, nada que desabonasse a conduta do cidadão, nenhum desacordo comercial. Conclusão, o cara entrou com uma ação de constrangimento e danos morais contra a loja, já recebeu 50 mil, tem mais 250 mil esperando ele o julgamento. Ele pode vender pelo valor que ele quer. É. Claro, o carro é dele, meu irmão. É. Só que ele simulou, isso foi um golpe inteligente, estratégico e premeditado. O cara criou uma condição de suposta fraude para ganhar ação de constrangimento e danos morais. Que esperto, Sidney Sheldon. Mas o negócio da nota, se eu passar falso, eu sou considerado, eu tenho que me explicar como é que funciona? Não. Sem ter lavado, não, sem funciona nada. Funciona da seguinte forma. Eu peguei forma. No comércio. O procedimento correto é o seguinte. O comércio ou banco identificou, se for banco, retém. O comércio não pode reter a tua cédula. Uhum. E ele vai dizer o seguinte, a cédula está sob suspeita e você não é passível de enquadramento, a menos que você tenha consciência de que tratava de uma cédula falsa. E aí você pode ser detido, eventuais passagens tuas aí pode denunciar. Levantadas. Mas fora isso, não cabe nenhuma interpelação, porque você é tão vítima quanto o comércio que estaria recebendo a cédula. Agora, tem um golpe bom. Não sei se você conhece esse de mulher. Esse é espetacular. Qual golpe? E aí falei, eu vou contar esse de WhatsApp. O que é a carteira? Casaco. Isso é bom. Do anel, né? O do casar anel. Da sexta-feira? Sexta-feira. Me conta. Eu não sei se pode dizer aqui. Se você pode, eu também. Como que é? É o seguinte. Você pega a mulher mais gostosa que você quiser pegar ela naquele final de semana. Aí você vai às 6 da tarde numa joalheria. Compra a joia que ela quiser. Qualquer valor. Sabrina, eu quero pegar você. E mulher, você sabe que por uma gosta joia... de joia. Mulher por uma joia, ela abre... Quebra. Aí você chega lá, no finalzinho da tarde, Sabrina, vamos na Tiffany. Você chega lá na Tiffany... Antônio Bernardo. Agora já tava falando, o que você quer bem? Pode escolher bem. Você fala, não, pode escolher bem. Escolhe aí o que você quer. Aí você vai, escolhe, mas está muito caro. Gargantilha, anel, o que você quiser. Beleza. Aí eu quero essa aqui. Beleza. Como é que o senhor vai pagar? Não, eu vou pagar com cheque. Aí você vai lá, quanto é? 100 mil reais. Do lado dela. Quanto mesmo? A pessoa 100 tem mil. Fala, 100 mil. Ah, 100 mil, Sabrina. Beleza. 100 mil reais você faz o checão e dá para a vendedora. Você leva a joia embora. Você pega a mulher. Comprou. Calma. Aí a vendedora vai falar, ó, o senhor me desculpa, mas é preciso fazer a compensação do cheque e tal. Você fala, não, então eu não posso levar a joia. Ela fala, não, infelizmente, nós temos que esperar o banco compensar para liberar a joia. Ah, mas quando vai ser isso? Não. Na segunda-feira já está liberado, porque tem o tempo necessário. O trâmite normal do banco, que é, sei lá, 48 horas e tal. Eu falo, beleza. Bom, Sabrina, não tem problema, você pega... Segunda. Na segunda você pega, a gente passa aqui e pega a joia, não é? Olha a alegria dela. Aí faz tudo, aí você sai de lá e ripa. Dá-lhe Raposo Tavares. Você ripa gostoso e ela vai estar feliz com a joia. Aí na segunda a menina liga, olá, seu Emílio, tudo bem? Como é que você está? Pô, nós temos aqui um cheque de 100 mil reais. O senhor confirma? Parece que o senhor não tem saldo suficiente. Você fala, rasga essa merda que a mina eu já comi. Bonito, Emílio. Você já o anel, faz o que você quiser. O anel também já, né? Sério? Uma coisa que já pensa, não tem. Você já caiu nesse sabendo? Eu nunca ninguém joga. Esse golpe eu tenho no livro, o relato dele. Sabe o que eu tenho nesse aqui? Gente, esse livro deve ser muito legal, ó. Compra lá o seu. Prevenção e Fraudes e Golpes, do Arnaldo Ferreira dos Santos. Uma coisa que eu só queria saber um negócio rápido. Aconteceu comigo, eu tomei um cambal de festa e tal. Esse tal do depósito em caixa eletrônica. O cara deposita o envelope vazio, é isso? É porque você... Tipo, o cara me mandou sexta-feira, tal hora. Isso. Ó, tá aqui o recibo, eu tenho o recibo aqui, eu depositei e tal. Eu falei, beleza, eu fui fazer um evento e não tinha caído nada. Ah, tomei que um... isso, então? Ele deposita o envelope vazio sem nada. Ele e aí você recebe... Só que é sexta-noite, que o Emílio falou, você só vai saber disso na segunda. Olha, o cara abre envelopinho e não tem nada. Já, né? Fez o evento, não ganhou. Em qualquer banco você faz esse tipo de depósito, no autoatendimento. Exatamente. E o banco, olha só, a máquina vai imprimir os dados da tua conta tudo e o valor na tua conta. Tudo então, para o cidadão leigo, tá, o dinheiro está na conta. Só que na segunda-feira, quando vai abrir o envelope, nem documento tem no envelope, tá, é só o envelope. Ferreira, posso fazer uma pergunta, Zureta? Pois não, Silveira. Tem uma coisa que me intriga, você quer fazer, Sabrina? Não, pode fazer pra mim. Se quiser, você pode ficar à vontade. Pode fazer, Silveira. Uma coisa que me intriga, você conhece Espanha? Conhece Barcelona, Madrid, Ibiza. A noite lá é uma loucura total. Uma vez, no verão passado, passei por uma situação muito constrangedora. Estava com uma garota, ela me abordou, foi tomar um vivo licor, achei que era champanhe, na verdade era Martini, e tinha o famoso Buenas Noches Cinderela. É muito comum na Espanha esse golpe. Aqui no Brasil existe? Bota um pouquinho pra gente. Principalmente no Tigre. Em Brasília é conhecida como a loira fatal, até porque era uma loira que aplicava nos melhores hotéis de Brasília. Ela se posicionava no ambiente lá no salão de festa, durante o jantar. E o camarada sozinho, arranhando parede, já numa situação de desespero. O camarada olha a loira olhando pra ele olha pra loira, olha pra trás pra ver se há alguma mesa atrás. Ele, não, é comigo mesmo. E aí vem o convite pra ir até o apartamento. No apartamento, na hora do drink, lá pro aquecimento, o Bormonídia diluído na bebida, eis que o namorado dela também aguarda no apartamento. Aí são feitas fotos estratégicas, comprometedoras, filmagens, e a partir dali, o camarada, ou até extorsões, ou eventualmente saques em caixas eletrônicas. A partir dali, mostradas as fotos, duas, três horas depois, porque o Bormonídia provoca um efeito amnésia, a pessoa efetivamente, a memória não grava. Aliás, quem já fez exame de endoscopia, pergunte ao seu médico. É recomendável que alguém lhe... Aliás, eu não recomendo o namorado, o noivo, a levar a marido, porque o camarada bota tudo pra fora ali. Ai, que horror! Verdade. É sério? É sério? A pessoa sob efeito do hormonide, durante essa uma, duas horas, dependendo do organismo e da dosagem, a pessoa não tem consciência. A memória não grava. É um remédio. Tarja preta bem. Eu tomei esse negócio quando eu fiz lipo, disse que eu fui no carro xingando todo mundo na rua. Mas você não lembra... Não lembro e de só nada, quem não estava lembro de nada. Que vai ter essas informações. Exatamente. E aí, exatamente, a partir dali, aí faz-se as extorsões conforme o perfil da vítima, pede-se na hora ali. Aliás, a história do Ronaldinho, pagar os 50 mil seria muito mais barato que os contratos que ele perdeu, né? Uhum. É alguma coisa nessa linha. E essas fotos vão para a internet. Se o camarada não pagar, aí são pessoas estratégicas, conhecidas, respeitáveis lá na sua cidade. Agora, quando estava tocando a música aqui, você deu uma dica que eu acho bacana passar para os ouvintes, que é aquela do site do banco, no quando hotel. Você estiver fora no hotel, né? Isso, isso. Você, primeiro, numa eventualidade que você tiver que acessar o seu home banking, faça no primeiro momento, propositadamente, com a senha errada. Você entrando com a senha errada, você tem a primeira garantia de que você está de fato no teu site, no site do teu banco. Isso para quem está numa lan house, para quem está num hotel, para quem está fora... Você na máquina de alguém. Tanto numa máquina que não é confiável, que não tem uma boa criptografia, que não tem um firewall, enfim. Qualquer máquina que não seja da tua confiança, propositadamente, no primeiro acesso, entra com a senha errada. Como eu disse, você tem a garantia de que está no site do teu banco. E hoje tem. O golpe do falso site consiste nisso. Você jura que está no site do teu banco e, na verdade, alguém está capturando. E aquele que você faz a senha certa mil vezes, tipo, aí na terceira eles te cancelam. Você põe a tua senha certa, ele fala que a tua senha está errada. Isso acontece. Aí bloqueiam a tua senha também. Isso acontece. Aí pode ser um problema do sistema do banco lá. Tá? Mas ele está falando do tipo de criptografia. Aí pode ser um problema da criptografia que não está lendo a verdade. Ele está falando que site falso aceita qualquer senha. Aceita qualquer senha. Qualquer senha. Aí ele não acusa a senha errada. As mulheres são mais vítimas, né? São as maiores vítimas de golpes? Não. Elas dão o golpe. Não, as maiores vítimas do golpe são pessoas e as mulheres. Não necessariamente, as gananciosas. Por quê? Depois me vendeu o livro aqui a R$5. Eu cresci o olho. Quem me deu dinheiro primeiro, eu vendo por R$5 o livro. Eu fui puxando de 10. Minha mãe, livro branco, por exemplo, é uma pessoa muito econômica. Ela é muito econômica. Então, se alguém oferece mais barato, ela vai querer sempre o mais barato. Entendeu? É isso que brincou. Eu diria o seguinte, olha, uma pergunta que é muito comum, o que eu devo fazer para não ser vítima de golpe, fraude, distorções? O primeiro é, não tem milagre. Qualquer coisa que fuja da normalidade, um carro muito abaixo do valor de mercado, um produto muito atrativo, alguma forma de ganhar dinheiro fácil, então desconfie, porque realmente o risco é muito grande. Tem o Flávio Antunes, aquele cara Carapicuíba, ele diz o seguinte, que ele quase caiu no golpe, que é aquele que liga no seu celular e fala, aqui é do concurso tal, você acabou de ganhar um carro e você tem que ligar para tal, às vezes é Fortaleza, às vezes é isso. Parabéns. São de presídios, via de regra são de presídios. Isso aí, qual é a intenção desse golpe? Na verdade, esse golpe consiste no seguinte, pessoas vão, recebem ligações e a partir dali solicitam que você compre X reais em cartões telefônicos, para que de fato concretize a entrega do prêmio. A partir dali você vai numa operadora e às vezes o funcionário da operadora diz, quando desconfia, não é normal uma pessoa comprar R$500, R$800, R$1000 em cartões. para abastecer celulares pré-pagos. Com certeza. Então, sempre que alguém aparece comprando, o funcionário diz, olha, isso é um golpe, isso é uma fraude, você presta serviço para os operadores. E às vezes a pessoa está cega para o óbvio e diz, não, tem sim, você que não está sabendo, recebi a ligação da empresa, da matriz, disso, daqui. Aliás, eu digo o seguinte, estão vendo R$1.000 que o cara ganha um apartamento, uma casa na praia. Entendi, porque aquilo que você falou, isso, cresce o olho cresce dela. O olho. Ela quer o carro. É, mas na essência, esse golpe, na sua continuação, consiste no seguinte. Eu comprando, a partir dessa ligação, eu comprando os cartões, na medida que eu raspe isso e passe por um número, eu estou abastecendo telefones dentro de presídios. Ah, entendi. E esses telefones dentro de presídios são os objetos das extorsões que liga para tua casa de madrugada sequestro. Dizendo que sequestro. Do sequestro. É, então é um golpe de dentro de presídio. De dentro de presídio. Como que eles imitam a voz da pessoa? Na verdade não imita, você está emocionalmente abalado. Ele falou de madrugada, você acordou, você não está prestando você atenção. Você está no piloto automático. Você ouve uns gritos, você ouve... Não, eles simulam a voz e é numa condição de desespero, a pessoa desestabilizada emocionalmente e acredita. O Arnaldo, o Reginaldo aqui, ele está... Desculpa, é que eu estou sem tempo, porque eu queria atender os ouvintes. O Reginaldo, eles têm uma financeira, ele é de Valinhos aqui, está ouvindo a gente, e ele fala da quantidade de fraudes do INSS. Ele quer que você diga que dê um conselho para os aposentados também, se tem muito golpe para aposentado que tem aqui um cartão, né? Certo. O governo, lamentavelmente, cometeu um gafe. Eu estava numa cidade no Mato Grosso, quando vi a matéria que o governo estava liberando empréstimo de INSS por telefone. Gente, tem mais de 5 mil aposentados pagando empréstimo que não contraíram, ou seja, que não fizeram. Alguém fez via telefone de forma fraudulenta. INSS, no exato momento que nós estamos conversando, é horário de expediente bancário. Eu toco no meu relógio nesse momento, tem 6 pessoas lesando INSS. De que forma? Pessoas recebendo aposentadorias, eu eventualmente procurador de um pai, mãe, avô, enfim, que já faleceu há 1, 2 anos e eu estou recebendo ainda hoje. Então, 13% da fraude do INSS consiste por esse caminho. Caramba. E essa questão do aposentado, as financeiras inclusive, não faça empréstimo via telefone, via internet, você aposentado que nos ouve, não faça sob hipótese alguma. Aliás, até na condição de aposentado, certamente vai ter tempo para ir até o local, preencher documento, no ambiente físico, no endereço, em ambientes que possa te oferecer o mínimo de segurança para que volte depois e localize alguém que possa dar alguma explicação. Então, internet, telefone, fuja. E até abordagens na rua, porque às vezes pessoas ficam na rua com papelzinho, com cartãozinho, oferecendo dinheiro fácil numa sala lá num edifício, não sei da sua. Mãe Luciane, traz homem amado. Sempre no banco é mais seguro. Tem o golpe da mãe de santo, você sabe, né? Tem, a pessoa tem. Vai lá, mãe Luciane. Da mãe Luciane tá ali, da mãe de santo tá indo. Joga-se búzios, chega lá, te rapa inteiro, colega. Sério? Da mãe de santo, o cara da mãe de santo é assaltado. Meio tem um golpe que é assim, também uma preocupação de momento, que é a utilização, olha o recurso da culinária a serviço da fraude, ou seja, a utilização do micro-ondas, acredite se quiser. Certamente alguns aqui já conviveram com a chamada automação comercial. O que é automação comercial? Circunstância em que você vai no estabelecimento e alguém lhe diz, senhor, por favor, só assine o cheque, a máquina preenche. Este preenchimento mecânico é jato de tinta ou impacto. O fato é que este cheque no micro-ondas, a partir de uma determinada temperatura, desintegra o toner da personalização, porque o toner é um pó. Se é um pó, é uma partícula. Se é uma partícula no micro-ondas, ele se desintegra. E aí você dá um sopro, tem a chamada lavagem eletrostática. Que horror! Vale dizer que isso só acontece com equipamento que utiliza o toner. Entendi, não é qualquer um. O cara que tem o toner picareta. Vendedor de choque. O papo é muito bom. É muita coisa. Mas infelizmente a gente acaba. O tempo acabou. Arnaldo, eu queria saber o seguinte. Aliás, é uma pergunta aqui do vídeo. Se o seu nome é mesmo Arnaldo Ferreira dos Santos. Não, eu estou falando verdadeiro dele aqui. O senhor é homem mesmo? Janaína. É Marcele. Janaína Estela. Muito bem. Ó, é o seguinte. Se você quiser uma palestra tal do Arnaldo, olha lá, tá cheio dele. Olha esse nome dele, Ana deu pro João. Arnaldo. Olha isso o nome dele. Ana deu pro João. Você pode entrar no site do Arnaldo, que é www.afsconsultoria.com.br, e ele lançou um livro chamado Prevenção a Fraudes e Golpes. Você pode comprar pela internet agora, a editora é a Insular. Arnaldo Ferreira dos Santos. Obrigado, senhor Arnaldo. Obrigado. Adorei, seu Arnaldo. Obrigado. Ai, bom, paga um café valeu. Pra mim. Arnaldo, quero um livro também. Na programação do Jovem. Esse programa é um lixo. Honeycomb. número 1 do Brasil? Vamos falar com ele. Esse aí não tem conversa mole, que não ia falar. Ele chegou atrasado hoje, por quê, Fininho? Tá muito corrido, né? Ele tá o Antônio Hermínio de Moraes. Você está meio Sabrina Sato. Tá dando guarda. É, mas você também pode chegar a hora boa, que você quer. Obrigado, quando você quer, porque você tem calibre para isso. Você tem credencial para isso. Cacife. Pode... E para quem tem ousadia... Denúncia disso. Lógico. Claro. Exatamente. Emílio, eu quero fazer uma correção. Ontem eu falei que aquele evento lá de Maringá, no Mercosul, né? É, a data era para dia 29, então foi passado para o dia 30. Então vocês lojistas... A de um dia, por causa da agenda e tal. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem, a inauguração da nova loja da Denúncia Jeans. Que hora será? Olha, a inauguração começa cedo, né? Para receber todos os lojistas que vêm de fora, né? A partir das 7 horas da manhã já estará aberto. Mas a presença... do Sérgio Maroni vai ser depois do meio-dia, lá por umas 2 até as 5 horas da tarde, por ali. Nós estaremos chegando com ele lá para prestigiar o evento e apadrinhar essa nova loja da Denúncia, que vai ser muito legal. Então já vi que terça você não vê. Não, eu estarei aqui. Eu não vou estar lá porque eu vou agora na sexta para Brusque, num evento lá na outra loja também da Denúncia. Pro vai desfilar de ou não? Não, desfila, pô. Eu não tenho. Um dia eu prometo, nós iremos. Vamos juntos? Nós vamos para Maringá. Vamos. Claro. Tá eu, você, o Bola e nós vamos desfilar. Então, e depois beleza. Nós vamos lá para Castelo das Casas. Não, não tem problema. Então, fechado, tá bom. Você pega uma GG. Pega uma GG. Pega uma GG, viu? Com esse corpinho de bumbum. Vamos embora. Eu vou lá. Tá combinado. É isso aí. Vou fazer o quê? Vamos lá. Então é o seguinte, presta atenção isso. Nos eventos. Exatamente, dia 26, sexta-feira agora, Brusque. Estaremos em Brusque, no All Shopping, num grande evento que a Denúncia fazendo em parceria com o All Shopping. Tá? Então você lojista aí de Santa Catarina, do Paraná, Rio Grande do Sul, que estará indo a Brusque, não deixe de participar, que vai ser bem bacana a presença também de artistas lá. Dia 30. E no dia 30, a inauguração da maior loja de atacado pronto entrega, lá em Maringá, no Mercosul. É uma loja com mais de 700 metros quadrados, toda uma estrutura preparada realmente para os clientes que realmente querem ser bem recebidos, bem atendidos. Não tem. Porque se tiver, a gente denuncia. Boa. Muito bem, é isso aí. E para você, se quiser mais detalhes, entra lá, www.denunciajeans.com.br. É isso aí. Bora, Silveirinha. Fala, Julieta. Tomorrow. Gostou de hoje? Foi fantástico, né? Fala aí, cantei a bola pra você. Do quê? Que rendeu papo hoje. O papo? Você fez diversas perguntas. Comandou com muita propriedade. Minha obrigação é fazer perguntas. Estou enaltecendo. Sua participação hoje foi muito especial. A minha participação? Foi com muita energia. Só hoje. Adorei. Você gostou? Tem programa pra hoje à tarde? Com essa energia, gente. Com essa energia total. Este pique. Não, queria combinar. O Zurita Pocadinho, sabe, a gente tem uma amizade muito forte, né, Zurita? Não é verdade? Jesus. Bom, estou mentindo aqui no programa. Não, você é uma pessoa que eu gosto muito. Vamos, amigos. Hoje, Sabrina, você vai fazer o quê? Hoje? Quer almoçar em casa? Você me convidando? Vou fazer um risoto pra você, tartufa com fungo. Sério? Já comeu? Sabe o que é isso? Maravilhoso. É. Amanhã, em homenagem ao meu irmão, tá caladinho, não fez uma pergunta. Precisamos verdade, comigo participar nada Sabrina do programa. Aqui, a gente investe, a gente dá força pra ele, mas não faz uma pergunta. Ele ficou cheirando a Sabrina. Ele fica cheirando a Sabrina, a chaveca, o convidado. Mas amanhã pra você, sabe quem tem? Quem tem? Marcelo D2. Ai, adoro! D2, D3, D4, D2. Isso aí tem o meu ritmo. Amanhã tem muito mais. Qual é? Com essa energia a gente despede aí. Vou vir de sunga amanhã. Você não vem de sunga porque você passou um constrangimento na internet terrível. Querido, eu não uso aquilo que foi mostrado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cara pagou o micro. Pagou o micro. Você falou tanto, questionou bola, mas que vergonha, hein? Mas o bola eu uso dele, eu não uso o meu. Você pode falar o que você quiser. Deixa eu falar agora. Sério? Não, agora eu vou falar a verdade. Pode falar. A verdade é a seguinte. Todo mundo tem daquele tamanho. Mas ninguém questiona isso. Ah, claro que tem. Assim pequeno? Não, não é. O do cara era menor que o meu. Acho que temos, todos nós temos. Todos nós. Mas todos não. Mundo tem dois tamanhos. Qual são? Vale pequeno, médio e grande. Vocês ficam zoando, Christian. Mas, quando você vai ver, Se você tirar uma foto... Posso abrir minha intimidade? Se você tirar uma foto... Menor. Não, você é gay. Não sou gay. Não fala assim, né? O que tem a ver minha sexualidade? De novo você vai questionar minha sexualidade? Você é delicado, hein, Zureta? Pedi pra você não tocar nesse assunto. Não é gay, ele é sensível. É metrosexual. Uma pessoa carinhosa. Essa vozinha, de Maria da Gabriela. Roberto Carlos. Fico chateado quando você faz isso. Barra, você gosta, né? É o seguinte. É o seguinte, amanhã estamos de volta. Você não tem... Deixa eu comentar. Vou mandar aqui. Deixa eu te explicar. O que você tem, todos nós temos. É do mesmo tamanho, não fica chateado. Eu sei que você está constrangido com isso. Ele não para de entrar na internet. Ele está sendo sacaneado aqui na rádio. Ué. Tá vieram pôster, estão me sacaneando. E ontem na rua tava descendo Augusta e chamaram de amendoim, grão de bico. Você tava, né? Mas vocês acham? Ué, porque as pessoas não olham pro próprio umbigo. É verdade. Mas o bombinha lá é. Ele só tem umbigo. Mas não é todo mundo que é bombinha. Deixa eu falar. Um em muitos é bem dotado. A média geral. A maioria é igual o Evandro, é básico. Agora, básico. Qual é o problema? Aquilo é básico, Emílio. Aquilo ali é pra dentro, não é básico. Não tava muito calor, eu tava trabalhando, eu tava tímido pra caramba. E tava mole, desculpa. Isso que ele não fez Brit Milá, né? Sabe o que é Brit Milá? Fez o quê? Isso que ele não fez Brit Milá, né? Nem judeu. Ah, sim. Ah? Sim. Se não tinha cortado aí no pedacinho. É, mas gente, eu tinha... Parece uma bexiguinha, desculpa. Eu sei que vai não tá bonito, mas não é pra ser. Sabe aquelas bexiguinhas? Você nem assoprou aí, encheu? Eu lembrei, tem um nigiri que a gente come lá, é uma comida japonesa. Wasabi. Que vai um saquinho, é um nigiri. É um gyoza. Por exemplo, olha a imagem do... Como é que chama lá o Deus? Apolo. Não. Isso. Apolo. O Davi também tem pequeno. É. Então, olha a imagem do Deus grego. Ele tem um pipipipi. Não, é uma coisinha normal. Assim. É porque ele está em estado de repouso. No estado de repouso. Um anjinho barroco, parece um anjinho barroco. No estado de repouso, Sabrina. Depois, quando dá um estímulo, ele fica bonitinho. E eu vi essa mambaia pelada, aí foi aí que eu fiquei mais chique. Aí que cresceu mais ainda, né? Preconceito. Aí que cresceu. Não se preocupa com isso, não, Evandro. Tamanho não é documento. Não se preocupa com isso. Não, porque isso aí é coisa de... Isso aí estão querendo te diminuir. Tchau, gente. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair da terra. Acabou mesmo. Acabou mesmo.